Pelo que eu estou vendo aí, o jaleco amarelo misturou tudo. Não são só da Marília, são Marília Le Pen, não são só de Metelon, da extrema esquerda, não. São Marília Le Pen, tem um general que também está apoiando. Está até os Black Bloc lá. Olha para você ver. Não é que eles são terroristas. A Marília Le Pen tem um partido terrorista junto com dela, né? Um movimento que não, ela disse que não é terrorista, mas é um movimento bastante forte, radicais, né? Que fazem terrorismo também contra a esquerda, entendeu? Mas esse movimento dela, que estava no partido dela, não sei se separou. Ela disse que queria separar deles. Mas só que é o seguinte, os jalecos amarelos estão formando um partido. É um partido pequeno, tá? Mas até os Black Bloc estão na rua lá quebrando as coisas. Quem está fazendo terrorismo lá são os Black Bloc.